tá esperando alguém da TV. Quer sair na mídia pra aparecer. Pobre homem sem juízo, vai arrumar confusão. Ele tinha em sua vida uma linda mulher, mas não valorizou. Dizem que quem mata esquece, quem apanha lembra, ela se cansou. Desde que ele foi embora, ela me dá a bola, eu não vou mentir. Eu não sou de ferro, não resisti. Olha seu moço, escute o que eu digo. Aquele cara ali foi meu melhor amigo. Mas nessa vida sabe como é, a carne é fraca e eu peguei sua mulher. Agora pensa que tem asas e sabe voar. Desce daí, cornão, vai pra casa. Ela te botou o chifre, não tá de asas. Tá vendo? Vai pelo Camarguinho, viu? Conserta, bora, Chapolin. Meu parceiro Charles, canal top, nós. Ele tinha em sua vida uma linda mulher, mas não valorizou. Quem apanha lembra, ela se cansou. Desde que ele foi embora, ela me dá a bola, eu não vou mentir. Eu não sou de ferro.